Aí, aí. Salve, salve. Lá, banda. Cruz e banda Hackbox. Vamos lá. Ah. É. Ah. É. Vamos lá. Fala meu nome, então puxa o bonde. Se o couro come, tu segue o baile, vai. Fala meu nome, então puxa o bonde, puxa. Se o couro come, come. Segue o baile, é o carro-chefe. Se não fosse rap, nada mais seria. Vagabundo se diverte, De La Cruz, quem diria? Livar internacional é o bonde do mal. Vicário geral, então pula legal ao black. Sonho de moleque, mas você não me entenderia. Mesmo assim, como poderia? Ontem mesmo eu nem existia, nego. Só que hoje é meu dia e não adianta conspirar. É aturar ou pirar, que é uma visão pro futuro. Porta mentira, pra quem desacreditou. É vai vai, fui de Beverly Hills, Beverly. Um filho que se tornou pai, eu ando por um fio. A vida é, às vezes, um filme de ação. Eu prefiro assistir futebol. Nós somos luz na escuridão. Eu passo o serrão, botamos dois no beat. Passo meu próprio presente. Carne tem mais um hit aí. Agora eu vivo pra sempre. Se o bonde, se o couro come, tu segue o baile. Fala meu nome, então puxa o bonde. Se o couro come, tu segue o baile. Fala meu nome, então puxa o bonde. Se o couro come, tu segue o baile. Fala meu nome, então puxa o bonde. Se o couro come, tu segue o baile. Apresentar a banda Hackbox pra vocês, rapaziada.